Alfa 1807. O 1807 aguarda a informação de pista livre. 4462 solo aos 21 no direita na Fox 121 decimal 9. Direita na Fox 1219, 4462. O trip 5491 confirmando baixar e travado. Afirma, baixou e travou. Gente, trip 5491 no pistão 10 livre, autorizado pouso na 10, no vento 150 graus, 109. Gente, trip. Informação Quebec, autorização em Delta. Sou o somador, o azul 4462, livrou a Foxtrot. Ele é o Zé Ocean M3, 2, 7, confirmando? Que a transmissão está muito baixa, Guru 649, gentileza, seu equipamento polariza 1, ok? Guru 649, Ilhéus, 240, nível? 200, como recebe agora? Já melhorou, 200? Afirma. O Azul 4462, livrou a cena Alfa. Contrário, Azul 4462, via Alfa, é porta da Juliette com ingresso. Porta da Juliette com ingresso, 4462. Gente, Golo 649, 200, só um minuto de coordenação, prepare a subida da El, Golo 649. Gente, da El. Para girar a base. Ocean M321, Brasília, nível 380, está autorizado, via Pesulo 17, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar, Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5130, controle 120, decimal 8. 20380 para Brasília, Pesulo 17, saída Arbor, Elefa, decola da 10 com curva direita, 5130, transponder 208 após. Correto, chama 321, portão 2, chame pronto, pushback. Portão 2, chamada pronto. Ô Salvador, trip 5491 livrou na sua escuta. Tá, trip 5491, táxi via Alfa, após Kilo até o pátio 3, fica atento ao balizador no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, trip 5491. 462 da Azul, via Juliette, portão 10, portão 10. Via Juliette, portão 10, 4462. Gira base, reporta na final, embaixo travado, além de 01. 01, autorizado, girando base, reporta na final, embaixo travado. Na 396, informação Quebec. 07 no solo, 25, libera a direita na Fox, chama o solo, 121, decimal 9. Na Fox, 129. Devemos considerar a restrição da posição ITAP, Golo 396. Desce até 2000, considerando a restrição em ITAP, 1020, Golo 396. Tudo bem. final, tem um trem embaixo checado, final do 1-0, Olimpo 01. Cliente Olimpo 01 autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-0 nós. Livre pouso para o Olimpo 01. 09, cópia. Número 49, Ilhéus, nível 200-200 está autorizado. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5107, controle 120, décima 8. Autorizado 200, decola da 10 com curva direita da El, Leda, depois DCC Ilhéus. Transponde 5107, controle 120, décima 8, voa no 649. Vai, 649, portão 3, chame pronto, pushback. Será? O Salvador, tá 3217, frente da Quebec, 270 para 160. Então, 3217, desse mantém a altitude de 4000, ajuste 1020, autorizado chegada Bonf. Acione o modo Ident. Ident 4000, chegada Bonf. Antes da Juliette. Via Juliette por 612, boa noite 07. Juliette 612, boa noite 07. No solo aos 28. Solicita o backtrack na pista ou libera a direita na alfa? Ou melhor pro controle. Ou melhor pra torre. Não tem tráfego agora aproximando pra pouso nem pra decolagem. Está autorizado backtrack e reporta liberando no hotel. Positivo, então faz backtrack na pista, reporta ligando ao hotel, Olimpo 01. Hotel Olimpo 01, agradece a coordenação, então boa tarde. Sim, Olimpo 01, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o número 45. Pioneiro 45, prossiga, Salvador. Muito bem, igualado, prossiga para Salvador. Confirma a chegada Mari, já passou a posição Pabode. Pioneiro 45, aciona a identificação, autorizado chegada Mari. reporte para descida, ajuste 1020, aguarde procedimento LS X-Ray, pista 10, Pioneiro 45. Contato radar, vigilância, agora 3 milhas após posição para Bog. Reportará para descida, galera Mari, LS X-Ray, final do LS X-Ray da 10. Pioneiro 45, vai reportar para descida. Autorização Guarulhos 360, com informação aqui. Contato 3155, copia o 340. Copiado. Tenta 3155, Guarulhos, nível 340, está autorizado. Via Upper Zulu 44, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5133, controle 120, décima 8. Copiado, 340 aprovado, Guarulhos, via Upper Zulu 44, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. 5133 no transponder, 108 no controle, TAM 3155. Correto, TAM 3155, portão 9, chame pronto, pushback. Chamará quando pronto, obrigado. Solo Salvador, 35627, paga puxa acionamento. Pátio 3, está livre, 35627, chame táxi. Centro, chamará táxi, 35627. Bom, se desse, mantém o 050, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista 10, ajuste 1020. Positivo, ADC inicialmente 50, aguardando X-Ray, o ajuste vai ficar 1020, obrigado. Bono 396, autorizado final ILS. 396, autorizado ILS, o X-Ray, vamos lá. Salvador, muito boa tarde, eu chamei a minha filha, Luiz Mestre, de informação Romeu, para o Cidade de Elf. O senhor solicitou no 80, Ilhéus? Eu acho coordenação Xané 6327, informação em Puto Romeu. Controle de Salvador, 1075, informação é a Quebec. Para o controle, prossiga. É o Gol 1075, informação Quebec. Gol 1075, assim a identificação. Desse mantenha 5000, ajuste 1020, aguarde procedimento ILS X-Ray na chegada Mário, Gol no 075. Informativa desse 5000, ajuste 1075. Salvador, Pioneiro 45, tá no ideal de descida. Pioneiro 45, desse mantenha 3000, está livre de considerar o estúdio em TAP. Pioneiro 45. Desse 3000, considere TAP, Pioneiro 45. bandeira é do ETA 3, base aérea do Galeão. Salve! Posiciona 6327, copia. 6327. Posiciona 6327, Ilhéus, aprovado nível 180. Decola pistão no zero, perfil de saída da Euleda, após direto Ilhéus. Transponder 5116, controle 120, decimal 80. Capitulado Ilhéus, 180. Decola 10 da Euleda, após direto. Chame 6327, cotejamento correto, chame pronto. Paulo Salvador, gol, ano 649, gate 03 para puxa, acionamento. Ano 649, aguarde. Quase. 5627, solo. Solo 35627 na escuta, prossiga. Ok, só confirmando, o senhor vai iniciar o acionamento, pushback? É, mais 3 minutos para o acionamento e push. Sente, 35627, chame pronto. Tomara quando pronto. Gol no 649, livre acionar, chame para o táxi. Autorizado, push, acionamento, reportará para o táxi, gol no 649. Nove meia, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal meia. 8 e meia, tá mais. Na 3217, decimal tem 2000, autorizado final do procedimento LS. Gostaríamos considerar a restrição em pelo. Atente dessa 2000, autorizado o ILS X-ray, livre da restrição em pelo da 3217. Web 5729, desse mantenha a altitude de 4000. 4020, objeto 5729, obrigado. Torre Salvador, gol no 396. Boa tarde, vou chegar pra base, 1,5 mm acima. Gol 396, corrigindo, confirmando o trem baixado travado, vento de 150 com 10, autorizado pouso. Pouso autorizado no zero, gol no 396. Desse mantenha 2000. 2000, 5729, obrigado. Golfo no 649 com 86 a bordo. Autonomia de 2 horas e 8, alternando Aracaju. Gente, gol no 649, Índia Pontes para chame torno no 86, ajuste no 020, bom voo. Gente, autorizado Índia, chamada 186, 1020, gol no 649. 327, posição 01 para posicionamento. Posicionamento 6327, aguarde. Aguarde. O M5729 é autorizado a final do procedimento ILS. Ciente, está autorizado a final do ILS. É o M5729, obrigado. Tome 27 para o táxi, 3 horas e 40, alterna Recife, 67 a bordo, pronto para o táxi. Ciente, trip 5627, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste 1 no 020. Ciente, Índia Alfa, no ponto de espera, chamará a torre, tem 18,6, o trip 5627. Acionamento 6327, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem da TR da trip, chame para o táxi após. Voo no 396, livrou. Voo no 396, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, no 396. Salvador Ground, good afternoon, Ocean 6321. And get to number 2, alright, to push and start. Roger, Ocean 6321, stand by to push and start. Stand by, Ocean 6321. Livre pouso 160, vento 160 graus, 109. Livre pouso na 1-0, 7-3-2-1-7. Livre pouso na 1-0, 7-3-2-1-7. 1-6-4-9, decola aos 4-4, controle 1-2-0, decimal 8, boa tarde. 208, 1-6-4-9. Confirme intenções do voo. Deu trip 5627, próximo do ponto de espera, pronto, visual, conversa na final. Trip 5627, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, o trip 5627. Oh, meu. Oceanet 6321, ground. Questionamento. Go ahead, 6321. Channel 6321, ground. Yes, ma'am, go. Go ahead, ma'am, 6321, fully ready for push. Roger, we're number 2 in this section, there is another craft starting the pushback now, stand by. Stand by. Antes da Juliette, com 396. 396, mantenha-se da Juliette. Mantenha, alfa, antes da Juliette, com 396. Índia November Alpha, copia. Puxa, acionamento, Índia 9. Índia November Alpha, vou local, meu pé, está colando 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01... Correção, transponder 01 no 71, no controle 1208, torre 186, Índia November Alpha. Continua a aproximação, aguarde o caminho. Prosseguindo, aguarda. Gol no 075, desse mantém 2000. 2000 no 075. Afirmo e inicia redução para 1909. É, vindo para 199 no 075. 5627. Para acionar. Enviado, 3155, confirmo que a aeronave número 1. A aeronave número 1 se encontra no setor do 1 ao 4, ok? Ok, sim. Alfa, livre acionamento, chame táxi. Está utilizado no localizador, torneiro 45. Flash final do procedimento, chame torre 118, decimal 6, pioneiro 45. 18-6, boa. Boa. Salvador, boa tarde, pioneiro 45. Pioneiro 45, continua a aproximação no zero, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, continua a aproximação, pioneiro 45. Ação portão 01, ok? Ok, visual com o Fokker 100, aguardando 01 no voo 396. Mike Echo Delta, copia. Mike Echo Delta, Manati, mil pés, decola 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 01-25, controle 1208, torre 1186. Vento de 150 graus, autorizado pouso. Livre pouso, 5729. Autorizado acionamento em Antares. Bono 396 autorizado, Juliette, a retaguarda do Fokker da Avianca, após 01. Juliette, a retaguarda do Fokker após 01, Bono 396. Tá 3217, mantente-se da Juliette, previsto portão 09 ocupado. Mantente a Juliette, da 3217. Salve, Chiné, 6327 para o táxi, 98 a bordo, autonomia 0322, alterna Salvador. Chané 6327, indiano, ponto de espera, chame torre 186, ajuste 1020, bom voo. 1020, ponto de espera, chama 18.6, grato, 6327, bom trabalho. Voo no 396, por gentileza, deslize o táxi, ok? 396. Bate 4, livre táxi, chama ingresso no 7, ajuste no 020, Índia, November Alpha. 6321 ground. Yeah, go, man. Okay, coordinate with the ground staff to restart your pushback and start up after the traffic Boeing from Go has parked at the gate 01, okay? Okay, and after the traffic pass behind the eyes, I'm gonna go to coordinate with the ground staff and to start a pushback and start the engine. And I come back when the red for taxi 321. São 3155, livre acionamento, chame para o táxi, portão 09. Afirmativo, senhora, vai iniciar a puxa para táxi, obrigado, 3155. Solo, boa tarde, Web 5729, livrou. Web 5729, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 5729. 75, chame passando o staff. Bora. 649, chame Recife, 1251, alterna no 3325. 251 com 3325, 649. Essa conta. Gente, o senhor possui OBT ou chame 6314? Ok, seria os 24, um pouquinho cedo, você já tem alguma coisa ou não? Negativo, chame mais 10 minutos, que é o tempo que o plano chega no sistema, o Chané 6314. Ah, tá bom, vai chamar.